Tudo começou alguns anos atrás, quem diria que chegaria onde chegou? Prosperou, realizou e o jovem nos ensinou. Marcou, muitos não creram, mas também não cresceram. Guiados por Deus nos ensinou o caminho, recuperou os jovens, ensinou os velhinhos. E muitos outros Deus levantou, mas aliados conquistou. O sonho então começou, e é por isso que eu canto, repito e digo assim. Eu sou carente e você diz, trocas pai, eu sou carente e sou feliz, trocas pai, eu sou carente e você diz, trocas pai, eu sou carente e sou feliz, trocas pai. Tudo aconteceu tão rápido demais, o crescimento, o reconhecimento, que Deus quiser mais, muitos recuperados, curados, libertos, muito mais. Nos encontros nas segundas, Deus tinha muito mais, o ministério tão jovem, mas meu Deus, cresceu demais. É por isso que eu canto, repito e digo assim. Eu sou careta e você diz, trocas mais. Eu sou careta e sou feliz, trocas mais. Eu sou careta e você diz, trocas mais. Eu sou careta e sou feliz, trocas mais. Thank you.